Após cruzar 2 mil pés, sua autorização para a direita na prognose. Vamos 230, São Paulo, libere a direita, né? São Paulo, 219. Salvador, frequência 1939, sem para ingresso de circuito. base da 17 pela direita, confirma a chamada. A Romeo 1880, estado autorizado curso da 17, vento 070-089. Sobre o pouso 17, ótimo. Romeu, Bravo Lima. Sim, eu consegui conseguir um apoio pro Bravo Lima 4, tá certo? Quantas pessoas, Bravo Lima 4? Essa é uma pessoa agora. Autorizando o 7 na cidade, autorizado o curso, fiscal 0, 0. Sky 5, Bomex, uma Chevrolet Bomex 1, no início do 5 km de voo 060. Rádio Bom Dia. São de voo e alerta, como Recife, 128.8, algum 2000 está ao zero. Rádio Bom Dia, são 3663. Eu estou com a minha mãe. autorizado o ingresso na aula 7 da porta oriental. Autorizado descida para 2000 pés, final na 05, final ILS, descida na 0. Autorizado descida para recepção, reporte com estabilizado. Thank you. 7 Senegal mais a linha 5 e a linha 5 fica mais a 300. 135, alterna 23, décima 8. Ano 739, deixa a via para 12, o pé está legal na 05. Passando o Inter Serra agora, o Cisão vai passar lá. Na 3726, estado autorizado, pouso, Cisão a 0, vento 080 graus, 17. Vem aqui, disposição 3726. Zona 739, autorizado para a ILS, posição 10. Salvador, 3296, 2 milhas e meia para o Índia Serra. Zona 3296, continua a aproximação, aguarde e segue. A escuta está 3296. sabe, ele é 73, tá rodando. Bruno, 739, continuando a estimação, aguardo autorização de pouso. Aguardo autorização de pouso, 739. tá voando direto para o Santos, bomba 394. Bom dia, até daqui a pouco, senhora. Controle Salvador, bom dia, Azul 2762, com referência solicitando a proa de São Sambo ou Leda. Azul 2762, com a proa de São Sambo ou Leda. Cuban, para nível 260, via Sedução 1, na voz para Guarulho. Guarulho para Guarulho. Salvador, 1-2-0, decimal 8. 0-8, tá bom, 0-8, tá bom.